A vida me ensinou a caminhar, saber cair depois se levantar. O tempo não me espera, não há espaço pra chorar. Andei no escuro e agora vou brilhar. Sobreviver é necessário, também quero ser feliz. Permaneço no combate, o meu resgate é a minha fé. Minha luta causa medo e alegria, lá, lá, lá. Tô na fita, venha o que vier, não vou amarelar, seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, a fé. Paz, eu também quero, mas acelero, lero, estaca zero. Não me espero, sincero, meu lado eu venero. Muita calma, vagabundo gela até a alma. Quem foi roubado no passado, hoje sente falta. E o que somos, o que seremos? Porque matamos, matamos, matamos e depois morremos. Velhos tempos de caboclo, pé no chão, que não levava desaforo pra caixão e fazia na mão. Só tabaco tocava, meu braço arrepiava. Eu aprendi a dar despreza quem me ignorava. Mas que nada, quem sabia que tinha um merede de 2 metros na barriga da pretinha. 19743 de janeiro, hospital da Lagoa, Rio de Janeiro. De sorteio, rap o dia inteiro, se tem calzeiro, remete o pé. Quem tem cabelo duro, né, mané? Não me embarreira que eu quero passar. É necessário mais de um pra me vacinar. Não dou valor a quem fica de caô, quer ser malandro, bem soltava pipa no ventilador. Pra ser título não serve. Foi otário no passado e hoje quer ser bandido do rap. Passa borracha, joga no latão. Não é braço fiel, então não pode ser falcão. Sai saindo, desce a ladeira, vai jogar seu videogame, que aqui a gente fica a noite inteira. Quarta-feira, dia de defumador, e quem matou do mal olhado com o seu. A vida me ensinou a caminhar, saber cair depois se levantar. Porque o tempo não me espera, não há espaço pra chorar. Andei no escuro e agora vou brilhar. Oi, sobreviver é necessário, também quero ser feliz. Permaneço no combate, o meu resgate é a minha fé. Minha luta causa medo e alegria, lá, lá, lá. Tô na fita, venha o que vier, não vou amarelar, não. Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, a fé. É com ele se fechar, é com nós. Quem falava pelos pintos, hoje sabe que a gente tem voz. Bate o tambor, bate forte, faz barulho. Quem fica com tudo é olho grande no bagulho. Eu repudio a inveja, por isso eu mando só, mas eu não mando junto com comédia. Largo o prego que o canelo quer descer, bota ele pra correr, joga ele aqui na CDT. Comunidade, minha verdade, meu terreno. Querer cantar de calo na minha casa vai ficar pequeno, vai vendo. Para de vacilação, veneno, a na sua direção. Deixa o moleque cantar, deixa o moleque sonhar. Não é tudo que o seu dinheiro pode comprar. A gente fica com nada da riqueza gerada. Sofrerão as consequências da miséria criada. Alguém tem pista do jovem terrorista que faz show em Salvador e na Baixada Santista. Ouça a voz do rapiador impulsionado por quilombo dos palmares que tragou na cor tranquilidade, na coletividade de quem sabe respeitar a realidade de cada cidade. Na humildade concebida pelo céu, palavras que cortam de um marginal menestrel. A vida me ensinou a caminhar, saber cair depois se levantar. Ei, o tempo não me espera, não há espaço pra chorar. Andei no escuro e agora vou brilhar. Sobreviver é necessário, também quero ser feliz. Permaneço no combate, o meu resgate é a minha fé. Minha luta causa medo e alegria.